7805, 984. Tem livre pouso, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado o pouso com 776. 35219, decolado ao 14, chama o controle em 098. 098, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, muito boa noite, 35219. 35219, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 160, saída Gole. 160, saída Gole. Zero sem restrição pro 35219? Sem restrições. Grato. Zero estabilizando o localizador visual. Compate com a torre, 1-1-8-6-12, bom pouso, 3560. 3562, até daqui a pouco, 3560. Saída 2224, desça 2000, reporte estabilizado, localizador, autorizado final do IRS. 2000, reporte estabilizado. Chané 6212, reduza a indicada, 2209. 2209, chama em Recife, chama 251, alterna no 3325, bom voo. 351, 3325, obrigado, boa noite. No 776, solo Zulu 6, libera a direita e chame o solo em 121, decimal 9. 9 à sua direita, obrigado. Torre em Salvador, boa, 7560, passou externo, passou extra boa. Sam 3560, ciente avistado, livre, tem livre pouso na 10, 120 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, 3560. Alfa, Índia, Poli, 6212, desce até 2000 pés, sem restrições de altitude, ajuste 10 no ONU. 2000 com BN11, o Chanel 6212. Passaria do 2224, passando do Nachamento Torre, 1-1-8-6-12, é bom pouso. Boa noite, é o 3560, retorna para a escola. 3560, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 4. Alfa, Juliette, gate 4, obrigado. Passarela 2224, torre 118,6, bom pouso. Ok? É, quem tá chamando o passarelo no final, confirme? Afirmativa, senhor. Passarelo vai passar o escano de uma linha. Ok, comandante. Está muito ruim a transmissão, ok? Faça um cheque no equipamento rádio, por gentileza. O vento de 120 graus com 10 nós, sem livre pouso. Livre pouso, passarelo. Lucas 070, boa noite, aciona a identificação. Desça 2.000 pés na proa de Itape, ajuste 1.011. Web 5723, boa noite, acione a identificação, desça 3.000 pés, via chegada mar e ajuste 1.011. 3.000 pés, via mar e 1.011, copiado 2.000. Complete e chame a torre, 1-1-8-6, bom pouso. 1-2-1-8-6, 219. 219, direita, 2224. Passarete 2224, boa noite. Táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 05 do pátio 3. Próximo ao ATR da trip. Agindo. Avistado, vento 120 graus, 08 nós, livre pouso, Xené 6212. Livre pouso, não, nós 6212. Chame Centro Recife, 1260, aterno 1288, boa noite, bom fim de semana. 1260-1288, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, boa noite, 3603. A gente tem informação de Quebec para autorização. É, Guarulhos. Confirmado para o solo, quem chamou? 3603. Gente, para Guarulhos, 3603. Está autorizado o nível 340. Via Teruísque 50 até o destino. Visto no zero decola, curva à direita. Subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bidev para interceptar o eixo da aerovia. O controle 199.8 e o transponder é o 5027. Está autorizado Guarulhos, o 340, de apoio eixo 50, decola 90, curva direita, subida da El Leda, após Leda, vou direto Bidev para interceptar o eixo 50. Controle 19.8, transponder 0272 do 3603. Tá correto, tá 3603 e chame pronto no gate 7. Chamarei pronto gate 7, 3603. B212, solo 29, libera a direita, solo 21, decimal 9. 219, obrigado. Gonçalo Borges, Bruxa, na minha 2, 1, 2. 212, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 10. Para o 10, sim. Autorizado, ILS, X-Ray, reporte localizador. Portaria localizador, 4070. Jet 5723, desse mantém 2000, reporte localizador, redução para 220 nós. Jet 5723, copia o controle. Localizador, 2000, reduzindo para 220. Correto, 5723. Salvador, bom dia, 13, informação Quebec, Brasília. O voo no 6113 está pronto para cobre, Brasília? Sim. Está autorizado, Brasília, o nível 360, cria pêsulo 17, decola da pista 10, curva à direita, subida gole, transição ao fito, controle 119 decimal 8, acione 5030. Ativo nível 360, pêsulo 17, decola 10, curva à direita, pagode 198, controle de saída, 50, 30, transição. Correto, chame pronto no gate 1, o voo no 6113. Embaixada travada. Achou e travou, azul 4070. Ok, autorizado pouso 120 graus, 10 nós, azul 4070. Pouso 4070. Solo para apoio, estacionamento 3603, no 2007. Portão 07 está autorizado, 3603 e Xantar. Autoridade humanitária 3603. Localizador, UF-7723. 723, complete final ILS, torre 118-6. 18-6, obrigado. 723, já avistando e estabilizado. 5723, número 2, continue e aguarde pista livre. Pneu, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarde pista livre. Por 5723. 5723, obrigado. Do web 5827, chamou o solo? Aqui, fora cópia, para o Galeão 360. Ciência, está autorizado, Galeão 360 é o nível. Decola da 10, curva à direita, subida da El. Após da El, Leda. Após Leda, DCT, Bidev. Em Bidev Intercept, a UP November 857 até Porto Seguro, e em Porto Seguro UP Zulu 16 até Gruf, e após UP Zulu 14 até Tokim. O controle 199.8, acione 5033. Italião. 370, da sala da Bel, direita da El, verde, né? Na sala 98, 7 segura, com a segunda meia grupo, com a segunda 4, 098, 533. Correto, chame pronto no portão 2, o Web 587. Chamado aí, pronto. Com o Salvador Azul 4070, táxi Alfa, certo. Gente, o Azul 4070, o táxi via Alfa, mantém a posição na cidade Juliette. Tem posição na Alfa 2 4070. Alô, para o táxi 3603, 164 bordo, 4 horas 10 autonomia, da Galeão. Eu vi, por gentileza. 164. Gente, o TAM 3603 está em frente via Juliette Alfa. E no ponto de espera, dá 10, chame a torre, 18.6 e o ajuste é 101. Juliette Alfa, quando pronto, ponto de espera, 26 e o Control, QNH 1011. Oxiné 6201, prossiga. Afirmo. Web 5723, solo 40, solo 219, Olivar. Olivar 219, boa. Paulo Web 523. Indo para o solo? 723 da Jet. Ok, pousou e livrou. Táxi em frente de Alfa e Juliette, o gate é o meia dúzia, o Web 5723. Alfa Juliette para o meia dúzia de 12. Decolar, vento de 130 graus, 109.